De repente a porta se abre, minha mulher entra aos prantos, com as roupas rasgadas, arranhões sangrando, em estado de choque, histérica. Pega um copo d'água, me diz o que que aconteceu, meu bem. Fica calma como uma daga, dilacerando minha alma. O chão some quando escuto, fui estuprada. Vista escurece, penso na 380 guardada. Entre soluços conta, foi numa casa abandonada. Indo pro trabalho, descendo pra estação, o lixo armado arrendeu, puxou pela mão. Atrás de um muro, ouviu-se reagir, vai morrer. Faz tudo que eu mandar e eu libero você. Com a descrição de um cara branco, com a roupa toda suja. Procuro rua por rua, mas não acho filho da puta. Volta e vamos pro DP, pro BO, ser registrado com perguntas tipo: você não incentivou o ato? Pérola Python, psicologia empregada pra que a vítima traumatizada não se sinta culpada. No IML, enquanto fazia o corpo de delito, receba a ligação de uns parentes, de uns amigos. Um deles deu a dica: fala com a disciplina. Só assim vira cinza, só assim tem justiça. Semanas depois, o teste de gravidez deu positivo. Graças a Deus, nesse caso, o aborto é permitido. Não chore mais, meu amor. Deixe meu beijo acalentar a sua dor. Prometo que com munições perfurantes vou lavar sua honra com 6 litros de sangue. Não chore mais, meu amor. Deixe meu beijo acalentar a sua dor. Prometo que com munições perfurantes vou lavar sua honra com 6 litros de sangue. 28 dias no massacre físico emocional, tomando 6 comprimidos do coquetel antirretroviral. Dor de estômago, náuseas, vontade de morrer. Assisto a luta contra HIV, hepatite B. Tem dó do Jack retalhado no CDP. É porque sua mina não abortou, combateu DST. Na TV a notícia de um maníaco detido. Quando ela viu, não teve dúvida, era o pervertido. Manhã seguinte, reconhecimento no distrito. É o número 3, delegado, não esquece esse rosto maldito. Segurança dobrada pro estuprador. Frustrou a invasão pra jogar o que aprecia a sua dor. A violência sexual começa no fio-fio, no assédio do gostosa tão frequente no Brasil. No patrão que se aproveita da posição despótica pra molestar empregada com piada erótica. Respeite a liberdade sexual da mulher. Não é não, porra, ela só transa se quiser. Castração química, ideia muito humanista. Prefira aberração esquartejada viva. Sou favorável ao linchamento de todo abusador. Amarrar no para-choque, pisar no acelerador. Não é psiquiatria forense, é opinião minha. Não faz sentido a ressocialização de um champinha. Não chore mais, meu amor. Deixe meu beijo acalentar a sua dor. Prometo que com munições perfurantes vou lavar sua honra com 6 litros de sangue. Não chore mais, meu amor. Deixe meu beijo acalentar a sua dor. Prometo que com munições perfurantes vou lavar sua honra com 6 litros de sangue. Esse é o país da cultura do estupro, que diz que dependendo da roupa, abuso é justo. Que o juiz não vê violência nem constrangimento. Se ejacularem na passageira a qualquer momento, que enquadram só como importunação ofensiva ao pudor. O encoxado que molesta em trem, ônibus, metrô. 50 mil estupros anuais fora agressões não relatadas, que a vítima não denuncia por tá envergonhada. Hoje objetificação feminina disseminada resultará em 130 mulheres estupradas. Hoje, segundo os dados do governo difundidos, vão acontecer 10 estupros coletivos. O artigo 213 é de 6 a 10 anos. Em 4 inseto deve tá na rua desfilando. Pedi aos céus que não tivesse rebelião, pra que ninguém mastigasse seu podre coração. Esperei sua saída contando cada segundo, pensando nele trocando minha esposa com seu corpo imundo. Vai pagar os pesadelos dela revivendo o desespero. Mordidas, fiquecia, puxões de cabelo no dia. Eu tava lá preciso como um suado suíço. Vi o cuzão deixando seguro e acertei 15 tiros. Peguei 18 no homicídio qualificado. Mas foda-se, o que interessa, meu amor foi vingado. Não chore mais, meu amor. Deixe meu beijo acalentar sua dor. Prometo que com munições perfurantes vou lavar sua honra com 6 litros de sangue. Não chore mais, meu amor. Deixe meu beijo acalentar sua dor. Prometo que com munições perfurantes vou lavar sua honra com 6 litros de sangue.